da paz. Só em Jesus Cristo acharás. E em liberdade serás contente, irmão, siga em frente. Não olhe atrás, venha junto com a gente. Cantemos juntos a canção de amor. Cantemos juntos a canção de amor. Acharás. E em liberdade serás contente, irmão, segue em frente. Não olhe atrás, venha junto com a gente. Cantemos juntos a canção de amor. Cantemos juntos a canção de amor. É o amor.